Excelente, então desça para 2000 na Prodigona, está livre LS, a posse estabilizada. Meia 45, completa aproximação, Torre 198, edição 95. Girando base na 197, Baixada de Cevado, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, livre pouso pista 17, o vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso pista 17, Mike Bravo Uniforme. Controle, correção, Torre Gol 1645. Gol 1645, continue a aproximação, aguarde de autorização de pouso. Informa o tráfego pousando na pista auxiliar. 500 pés não interferirá com sua aproximação. Afirmativo. 4 de para 3 mil pés, ajuste permanente. Repetir 5627, tá? Com. A bordo. 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Brief 5627, pátio Kilo, pátio Uno, Índia, no ponto de taxa, me torno no 895, ajusta no 014, bom voo. 395, obrigado. Obrigado pela colaboração aí, obrigado, até a volta. É. 45899, boa noite. Bravo Uniforme no solo 37, libera direito, estação na frequência livre. Boa noite, 69, mantém nível 360, saída Arbor, vigilância. 3894 tem condição de reduzir para 170 nós. Nice. 3894, o tráfego que precede na aproximação, no momento da sua posição de 12 horas, 1 ou 3 milhas, um Airbus 320 sendo produzido. São 3894, desça para 2000, está livre LS, a porta estabilizada. O trip 5627, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Vem mantendo no zero. 4-3 estabilizado. Chame torre 198, decimal 95-6143. Então, gol 1645 no solo 39, libera direito e chame solo em 1219. Direito em 219, 1645. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 07 nós. Via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, no mesmo paciente. Aproximação, aguarde pista livre, um ajuste no 0 no quadro. Tá, Santos, Salim, Panhão, 143. Oxa, né, 6143, cheque, trem, livre pouso na 10, vento 190 graus, 07 nós. Livre pouso, né, 143, chamé, na 10. E 5627, decolado às 41, chame o controle em 129, decimal 45. 3945, obrigado pela colaboração, ao serviço. Cinco meia dois sete, subir mantenível na 3-0, saída Conde, vigilância. Luiz Yang Tango, acione a identificação. Vou ir na proa de pelo para interceptar a chegada a bola e a posse para a descida. Alta, 1 na 7, apenas. E aqui estamos sempre. Então eu vou ir na pro de Salvador, vou ir com pro de Salvador, desça para 1.000, desça para 2.510, ajuste em Salvador, 1.094. Nove quatro, torre 1 na 8, decimal 95. Oxenem 143, Jansalos 42, libere direito, chama só ali 1, 2, decimal 9. Oxenem 143. Padua, boa noite, tá 3894, final, baixar travado. Então 3894, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Gente, então 3894. Em 4 no 5, livre acionamento, chame para o táxi no pátio 3. Tomara para o táxi no pátio 3. 28. 0 graus, 08 nós. Livre pouso 10, tá? 3294. 243. Funcionamento 146, táxi via Alfa, mantendo 2 bilhetes. Via Alfa, 143, Montera. Então 3894, no solo às 45, libera a direita e chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Direita 219, 3894. Controlo, boa noite, 3894, levando aí. Então, 3894, táxi, mantenha a posição antes da Alfa, ok? Mantém antes da Alfa, 3894. Alô, Azul 4206, pronto para o posicionamento, posição 8. Azul 4206, livre acionado, sempre para o táxi, portão 08. 4206, livre acionado. O TAM 3894 na escuta do solo? Prossigo, na escuta. O senhor chegou a livrar a pista? Livramos, está mantendo aqui antes da barra. É, no caso, depois da barra. Positivo, antes da barra dando segurança, a aeronave está passando agora a lateral. 3894, segue o avião? Afirmo, TAM 3894. Táxi do 354, 1553 a bordo, 4 horas e 5, alternativa vitória. Gente, 354, 1-5, táxi via pátio 3, reposto para ingresso no pátio 1. Via pátio 3, reposto antes do pátio 1 para ingresso. Antes da Juliette, amanhã 1 no 43. Chanemé 1 no 43, Juliette, portão 01. Ingresso, Juliette, no 01, meu táxi. Tá, 3894, vai mantendo da Juliette. Mantente da Juliette, 3894. De cópia, Galeão 380, Chanamea 201. Para ingresso, pátio 1. Triple 54 no 5, observe o tráfego da Avianca ingressando no pátio após Índia no ponto para chame turno no 895, ajuste chano 0114, bom voo. Avisou a Avianca, pode ser 1895, obrigado, boa noite. Pronto para o táxi, 3 horas e meia, 97 a bordo, o alternador Mateo. Do 4206, ciente, táxi até através do portão 06, ajuste no 014. Através do 06, passo 206. TAM 3894, Juliette, portão 03. Portão, confirmo por 3894, é o 3? Afirmo. Espera pronto. 3545, boa noite. 3545, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. E a táxi via Índia no ponto para chame turno no 895, ajuste no 014. Índia, ou no 895, a frequência da torre. Você está na 6201, não copia? Copia, 6201. Você está na 6201, Galeão aprovado nível 380. E a Pesulum no zero, SMAP, DCT lúpido, a voz conforme a alta do plano. Decola da pista no zero, perfil de saída da EL, curva à direita, linha da voz direto, modifica. Transponder 51107, controle Salvador 129, decimal 45. 262-01, autorizando o caminhão, 3850, Pesulum 10, SMAP. Posicionei 6201 no cotejamento correto, chame pronto, informação em curso alfa. Não. Meu 06, autorizado. Aniara, mantém cabeceira no zero. Triple 5415, decolada 52, chama o controle em 129, decimal 45. 2945, 5415, boa. Ficou 415, boa noite, subi mantenido 140, saída Coral, direto Coral, vigilância. Quatro, dois, zero, nove, correção 06, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Salvatango Whisky, Yankee Tango, desça para 1.500 pés sob condições visuais. Ajuste em Salvador, 1.0, 1.5 agora. Que tango, prossiga sua descida, aguarde sua diferença para a torre. Quatro, dois, zero, meia, decolada 5-5, chame o controle em 129, decimal 45. 2945, 4206. Tá livre, Whisky Town. 4206, subir manter nível 350, vigilância direto PUCA. Salvador, é o 6259. É 6259, informação em curso Bravo, copia. Copia, autorização, 6259. Posicionamento 6259, Guarulhos, aprovado ao nível 360. Via Pezulu no 0, Bridge. Eu Pezulu no 6, até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, leia da pós-direto, Motiva. Transponder 5137, controle Salvador 129, decimal 45. Confirma o pátio? É o 5, senhora. Frente avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 190 graus, 079. No transporte 5137 e o controle saída é 12945. A primeira da via, uniforme do Lula 0, Bridge, uniforme do Lula 6, Belo Horizonte 3. Chanel 6259, cotejamento correto, chame pronto. Tomara. Chanel 6201, no pushback, acionamento posição 4. Chanel 6201, livre acionamento, chame para o táxi, porta 104. Minha postura que será mais chapa o táxi, meu 201. Trip 5627, controle. 5627, copia o controle. Milhas Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju 120 decimal 3. Comigo mesmo, para o esquecimento, senhora, passou e travou na sinal normal. 190 graus, 07 nós. Certo. 5627, copia o controle. Quatro 206, peça ao trip que chame controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Obrigada. Zul 4206, chame agora Centro Recife, 12685, alternando 12545. Eco Zulu November, controle. Passando o esquinha que está andando no solo 01, autorizado Black Track, reporte na Papá, ao chefe na sequência livre. Minha 201 no Botac, 81 com 320, alternando barulho. Sim, Cessané 6201, no Índia, no ponto espera, chame turno 1895, ajuste no 015, bom voo. 015, Índia, 1895, obrigado, boa noite, 6201. O Xené 6201, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 190 graus, 079. Alinhar e decolar no 0, Xené 6201. Eco Zulu November, desça 1 no 1510, direto rotatório. Eco Zulu November, o ajuste é 1 no 015. Como confirma, Nelson 3897. 3897. Então 3897, sempre é aprovado, nível 340. Copiou, aguarda a coordenação 320. Aceito, 3897, Guarulhos, aprovado nível 340. Via UP Zulu no 0, Bridge, UP Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decolada pista no 0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, após direto, Motiva. Transponder 5145, controle Salvador 129, decimal 45. Dado 340, UP Zulu 10, após a 7, Bridge, UP Zulu no 6, após direto, PHZ, prossegue conforme o plano. Decolando 1-0, da El, Leda, Motiva. 5-1-4-5 no transponder, o controle de saída 1-2-9-4-5, o TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, informação em curso Bravo, chame pronto. Chame pronto, TAN 3897. O Chanel é 201 no contato radar, se mantém 380, voa Leda. Deveria aqui mais confirmando intenções do voo local sobre o voo em Valença. De novembro em Atimais, voo local mil pés. Decola da 107 com curva à direita no perfil de saída da El. Quais são? No perfil de saída? Quais são? No corredor visual, acho. Aguarde o transponder e a frequência do controle em 2945 ou no 8195. Experiente Mike, cotejamento correto, acione o transponder 01126. Experiente Mike, chame 1895 para acionamento, confirmando no PAT 4 e o PLB. Mike, livre-se na chambara, táxi. Plano 645, informação em curso Bravo, 1 minuto, copy. Codo 645, copia. 645, vitória aprovada nível 360, via para o ISC 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da EL. Leda após direto Bidev, curva à direita. Transponder 5146, controle Salvador 129, decimal 45. Quatro cinco, atendimento correto, chame pronto. Trip 5415, serviço radar encerrado, passando coral, chame Leos 120, decimal 1. Cinco quatro um cinco. Trip 5415, controle. Meia 201, Recife 1251, alterna 13395, vamos por favor. Dono 645, livre acionar, chame táxi. Vem aqui, Mike, pronto para a decolagem? Autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 190 graus, 09 nós. Dan 3897, livre acionamento, chama para o táxi, portão 06. Livre acionamento, chama para o táxi, Dan Novembro, chama a torre 1-1895. Torre 1-1895. Torre 1-1895. Torre 1-1895. Chama a torre 1-1895. Eco Zulu November. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. Aguardando autorização de pouso, ajuste no 015. Taxa no 645, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, CLB 91. Bom, no 645, Índia no ponto para chame torno no 895, ajuste no 095, bom povo. E 15 via Índia, ponto espera, 295, obrigado. 7, vento 190 graus, 099. Tem livre pouso, 97, é Cusulo 90. Salvador, voo 5, ponto de espera da 10, pronto. Voo no 645, autorizado, alinhada de decolar, pista 10, vento 190 graus, 089. A linha decola, é 10, mesmo assim. Zulu November no salão Zona 9, confirma o pátio. Gente, libere direito a estação na frequência livre, o Eco Zulu November. Solo, Salvador, é o PAN 3897 para o táxi, 3 horas e meia autonomia, alterna Galeão, nosso POP 203. 3897, Índia no ponto para chame turno no 895, ajuste no 095, bom voo. Bom, no 095 agora, chamando a torre 1895, PAN 3897. Voo no 645, contato radar, subir mantenha 360, voa Leda. 3897, ponte Fernanda 10, pronto para decolagem. Sam 3897, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus e 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, o Sam 3897. Gente. Solo, Xanem 6259, tá na posição 1, pega o estacionamento. Quando é de pique, pessoal, chame o táxi do Xanem 6259. Autorizado, condena e chamará para o táxi, 6259. A controle está 3897. 3897, decolar 224, chame o controle em 129-45. 2945. Contato radar, mantenha o 340, saída DEL. Boa, Leda. Guardião 07, prossiga. Guardião 07, autorizado a decolar com proa sul, com vento 190 graus e 90 nós. Negativo, mantenha a saída, temos um tráfego na mesma saída à sua frente. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado aos 28, na proa do farol de Itapuã, chame o controle em 129.45. Proa de Itapuã, 129.45, Guardião 07. Pode confirmar a frequência do controle? 129.45. Entendi. Alô, CNM, 6259. Estamos em 143 a bordo, alternando o Galeão com 5 horas e 10 minutos de autonomia, solicita o táxi. 6259, parte da direita, end alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10115, boa noite. A gente é 1015, autorizado o táxi dia Pantera 10, chama a torre 118.95, boa noite, CNM 259. O Xené 6259, autorizado a linha de decolar, pistão 10, vento 190 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar na pistão 10, Xené 6259. É 3897, Recife 1251 no bom voo. 1971, não aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.5, chegada bom. Ativo, chama 1.2.9.4.5, a frequência primária do controle. 1.2.9.4.5, aciona a M2.5.9. A 6259, contato radar, se mantém 360, boleta.